E aí, rapaziada? E aí, Dev Movement, como é que tá? E aí, Gó, o que tá pegando aí? Vamos bater um papo cabeça agora, aconteça o que aconteça. E aí, Rafa? Dizem que a responsabilidade chega com a idade, que nada mesmo pode. Vejo jovens rappers pela cidade pregando a moralidade, por outro lado vejo o quadro inverso. Velhos gagas à toa no congresso, alguém se vira e me pergunta por que tanta ira. Vive entre a mira do mal e do tira, que sempre andam com o ferro a tiracolo. Você vacila e complica, eles atiram, te esfolam, te estouram os miolos. Isso acontece aqui dentro, lá fora toda hora. Peso pesado, sempre carregado, suportamos sempre calados, estamos cansados, mas esteja convencido, quem fere com ferro é sério, um dia com ferro será ferido. A culpa é de quem? E responde, de quem se esconde, de quem se cala. Vai, fala, desentala, desencanta a cara, jogue de uma vez sobre a mesa as cartas. Peso pesado, sempre carregado. Peso pesado, sempre carregado. Peso pesado, sempre carregado. Peso pesado, sempre carregado. Dizer que a responsabilidade chega com a idade, isso é vacilar, é falar apenas um lado da realidade com muita falsidade. É omitir a verdade, realça safadagens, como sempre se faz neste país. Eu sou Marcão, um rapper, e falo com a razão. Então vamos colocar alguns pingos nos is. Os da terceira idade tentaram, falharam, zombaram com muita miguelagem, malandragem dando Pelé, um grande bonde no irmão de fé. Queremos nossa chance, isso não é revanche. Estamos bem ligados, baseados no lance, sabemos da consequência, então DF na sequência. Convivemos com a miséria, temos nossas ideias, conceitos formados. Responsabilidade com poucos anos de idade, junto com a necessidade de ter o que comer pra sobreviver. E não após anos de estudo, como manda a cartilha de um certo poder. É igual, manda ver. Se você ouviu, gostou, botou fé, estamos juntos pro que der e vier. Mas se você, meu camarada, chega como quem? Quem não quer nada e simplesmente critica o que eu digo, sem saber onde vivo, pede jornal, leia um artigo. Defina fome, inimigo, bandido, medo, violência, perigo, amigo, matilha, poder, família, é. Você terá definido o Brasil e sabe o que mais? A resposta está na cara dos caras que sempre falham, nunca encaram com seriedade. Quase sempre ninguém nada sabe, viu ou ouviu? E aí? Vamos mudar a voz do Brasil? E vamos mudar a voz do Brasil? Peso pesado, sempre carregado. Peso pesado, sempre carregado. Peso pesado, sempre carregado.